Bouchard ficava no centro de Londres e Nell, como hoje, na seção brasileira. Éramos 11, dois encarregados da transmissão de 2 horas e 15 minutos entre 23 horas e 1h15 da madrugada, 7 às 9h15 da noite, horário de Brasília. Ainda não havia horário de verão. O salário era de 120 libras, o equivalente na época a uns 300 dólares. Os programas eram preparados na jornada diurna, das 10 às 18 horas, e variavam dos 15 aos 30 minutos. Letras e artes, mundo agrícola, revista da semana, ciência e medicina e até mesmo filatelia. Gravava-se junto com o script anexo e ia tudo para a caixa preta da transmissão. Dois faziam a transmissão. Um lia as notícias, o outro fazia continuidade, ou seja, o elo de apresentação entre um programa e outro. Naquele navio ainda não haviam âncoras. Eram, respectivamente, o newsreader e o continuity. Chegavam às 5h45 da tarde. O continuidade traduzia dois artigos de uns 5 minutos, em razoável profundidade, para serem lidos ao vivo, logo após o noticiário. Chamavam-se questão em foco. Os assuntos eram as questões do momento. Restos dos acontecimentos de maio em Paris, Vietnã, Oriente Médio, Tchecoslováquia. O chefe da sessão era inglês e o assunto de sua paixão é Tchecoslováquia. Nada sabia sobre o que tinha ido para o ar em matéria de português, mas sempre cuidou da pronúncia correta da cidade de Brno. O encarregado do noticiário apresentava-se Brazilian Newsreader. No newsroom, a enfumaçada sala da redação, diante do editor designado do dia, às 10 horas e saía com as 100 linhas ou 10 minutos de notícias a serem traduzidas. Ia para a máquina de escrever e ficava torcendo para o mundo estourar o mínimo possível pelas próximas 3 horas. Mudasse alguma coisa entre um noticiário e outro, o das 11 da meia-noite, da 1 da manhã, viria da redação para a sala ao lado do estúdio de transmissão, pelo milagre da tecnologia, conhecido como chute, ou seja, aquele tubo pneumático que já cobriu Paris em algumas lojas do Rio de São Paulo. Certas noites havia mudança de mais de metade dos 10 minutos do noticiário. Traduzia-se com o coração na ponta dos dedos. Havia uma certa aflição na urgência toda, sempre compensada pelo indizível prazer de poder referir-se, quando fosse ao caso, ao golpe militar e à ditadura reinante no Brasil como exatamente isso, e não revolução, mesmo em letras minúsculas.